passando aqui agora a realidade do nosso país. Como vocês podem ver aqui, ó, esse é meu trabalho. Muitos dizem que eu sou ladrão, vagabundo, sem vergonha. Esse é um país que diz que não tem preconceito. O povo diz que a lei funciona, mas a lei funciona pra mim na seguinte forma: o trabalhador é humilhado, envergonhado e vive assim. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos vender droga? Não. Nós vamos roubar? Não. Pois é, é o país que nós vivemos. Deus abençoe vocês. Vamos que vamos, vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos, negô, vamos, negô. O tempo não para, tá ligado? Você tem sua casa, seu rap, sua família pra criar, tá ligado? Vamos que vamos, vamos que vamos. Camisa velha, acompanhada de um café amargo. Bolsa nas costas, MP3 tocando rap revoltado. Bom dia, soldado. Conte 6 centavos, porque o bonde tá vindo e nós vai nele apertado. Alguém depende do suor que todo dia escorre. Lá em casa alguém vai ser melhor por tá firmão nesse corre. Bad vibe, eu vou que vou, só me resta tá sorrindo. Dou um beijo na minha dama e deixei ela lá dormindo. Vamos que vamos, seu demole vai pintar o menor. Esbaratina do um berço e um barraco maior. Tá, e vou aumentar o gás e mostrar como é que faz. Quem para na primeira esquina não descobre o que a outra traz. Hoje eu tô longe por toda essa correria, pra juntar uma grana e comprar casa que cê queria. Uma estante foda na sala, no quarto, uma bela cama, uma churrasqueira de palha, uma puta de uma tela plana. Quando chegar faz meu café e me deixa deitar. Me empresta seu colo macio pra mim descansar. Me incentiva quando achar que eu vou fraquejar. Seja o motivo que eu preciso pra continuar. Quando chegar faz meu café e me deixa deitar. Me empresta seu colo macio pra mim descansar. Me incentiva quando achar que eu vou fraquejar. Seja o motivo que eu preciso pra continuar. 10 pra 6, tô no gás, um café mal adoçado. 10 pras 10, decibéis, eu no estúdio trancado. O patrão disse que amanhã eu posso entrar mais tarde. Recebo uma ligação, um fixo do vale. É a coroa me dizendo, tô morrendo de saudade. O Kaique tá crescendo, o Rafa tá na faculdade. Minha avó tem falado sobre minhas viagens. Tá tudo bem, Castilha, Cristil, rica malandragem. Eu sinto falta, vou de quanto, enchi de água minha vista. O tempo passa e quem sabe uma hora rola uma visita. Essa porra vira, no caminho vários treme. Por isso tem 2 braços firmes segurando o leme. Tô sufocado com esses 20 bem vividos, nego. Um misto de coragem, fé e um pouco de medo. Viro o futuro cego, não negue, acho tempo pra ensaiar, né, fô? Nosso pedido de casamento. Quando chegar faz meu café e me deixa deitar. Empresta seu colo macio pra me descansar. Me incentiva quando achar que eu vou fraquejar. Seja o motivo que eu preciso pra continuar. Quando chegar faz meu café e me deixa deitar. Empresta seu colo macio pra me descansar. Me incentiva quando achar que eu vou fraquejar. Seja o motivo que eu preciso pra continuar. Quando chegar faz meu café e me deixa deitar. Me empresta seu colo macio pra me descansar.